tome porre de amor, porre de amor. E a culpada disso tudo é você. Não vou atender essa ligação, nessa pegada que eu tô, bebendo e sofrendo de amor. Voltei a beber pelos bares, nas ruas, noitadas, na calada da noite, errando o caminho de casa. Tô bebendo pra te esquecer, mas o que eu sinto por você não vai mudar. A minha ficha não caiu. Viver sem você tá barril. O telefone tocou, chamou. Mas eu não vou atender. Eu tomei porre de amor, porre de amor. Você tá barril.